Edilson Farias. Primeira mulher, chegando lá eu dou dinheiro para ela, ela me dá bolacha com bolo e café. Descanso um pouco em cima da sua cama, ela me abraça e me faz um cafuné. Minha puta, como tu és carinhosa, és gostosa, nunca quero te perder. Minha puta, tira logo esta roupa, veja só a minha trouxa, ai tá doidinha pra fuder. Oh minha puta, eu te amo demais. Depois da foda, dou-lhe um beijo e um abraço. Saio escondido, que é para ninguém me ver. Chego em casa, encontro a mulher e filhos. Estão com fome, pois não tenho o que comer. A mulher reclama, diz que sou um vagabundo. Fico calado, pois não sei o que dizer. Outra vez lá pra casa da minha puta, fico tranquilo, pois lá tem o que eu comer. Minha puta, como tu és carinhosa, és bonita e és gostosa, nunca quero te perder. Doidinha pra fuder, mas minha puta, como você é legal, só me olha pra você, aí já levanta.